Bom dia. Bom dia, a paz de Jesus esteja com todos. É uma alegria estarmos nesta manhã para falarmos sobre o tema Poder das Palavras. Quando pensamos nesse tema, surgem muitas especulações. Se as palavras possuem um poder capaz de determinar acontecimentos, produzir efeitos. E essa crença, essa ideia, ela é muito antiga na humanidade. E nós lembramos de fatos e situações que nos remontam a estas crenças. Desde criança nós ouvimos algumas expressões, algumas ideias a respeito de poder das palavras. Não atribuímos esse nome, poder das palavras, mas já sabíamos que alguma coisa do que falamos poderia interferir em situações da vida. Tanto é que existiam palavras que antigamente eram quase não pronunciadas, porque existia uma grande preocupação de que elas poderiam atrair alguma coisa. E aí nós entramos no terreno das superstições, das crenças, em que muitas pessoas têm ainda essas ideias de que determinados nomes, determinadas expressões, elas podem atrair tanto o bem quanto o mal. E às vezes nós falamos coisas e nem sabemos se de fato isso acontece ou não. Me recordo que quando criança, existiam palavras como, por exemplo, câncer, e quase não se falava, porque existia a ideia de que ao dizer o nome dessa doença, nós poderíamos atraí-la. Ou se falássemos o nome de alguma entidade representativa do mal, poderíamos atrair aquele ser para junto de nós. E até hoje, às vezes em algumas palavras, eu falo alguns nomes, em algumas palestras eu falo alguns nomes, e a gente percebe que algumas pessoas ainda têm aquela reação. Mas ele está falando esse nome dentro da casa espírita? Por exemplo, Satanás. Para muitas pessoas, a pronúncia desse nome causa um medo muito grande, porque estão ainda acreditando nessa ideia que por muitos séculos nos foi ensinada, da existência de um adversário de Deus. Hoje nós não vamos falar sobre esse tema, ele é bem interessante e ele mexe com questões profundas do nosso psiquismo. Mas o fato é que tem pessoas que reagem negativamente a esse nome. Assim como tem pessoas que reagem positivamente a um nome maravilhoso. Pessoalmente eu acho que é um dos nomes mais bonitos que existe. É o nome Jesus. Quando falamos em Jesus, para algumas pessoas, há uma emoção, porque lembramos o que esse ser representa para nós. Então o nome Jesus desperta algo muito positivo em nós. Mas se nós falarmos Jesus para um outro povo, se formos para uma cultura que não teve uma ligação muito profunda com a cultura ocidental, que não recebeu influência do cristianismo, o nome Jesus não vai ter efeito para eles. Nem a pronúncia do nome de Jesus lá no aramaico, Yoshua, terá efeito para essas pessoas, porque para eles o nome Jesus não significa nada. Então o que nós vamos percebendo a respeito do poder que as palavras podem ter? Elas podem ter alguma influência em nossa vida a partir do poder que nós atribuímos a elas. E nessa manhã nós vamos falar sobre esses poderes, sobre o quanto nós podemos influenciar, determinar as nossas vidas a partir do que nós falamos diariamente. E nós não percebemos ainda, mas a maior parte dos resultados que nós estamos obtendo até hoje em nossas realizações decorrem em grande parte das nossas palavras. Como nos comunicamos, como falamos, que carga emocional, que carga afetiva nós atribuímos às palavras. E ali nós teremos uma repercussão em nossa vida. Esse poder das palavras, ele é indiscutível. Todos aqui concordarão que uma palavra mal colocada num momento inoportuno traz consequências negativas. Então esse poder das palavras é fácil reconhecer. Agora, e aquele outro poder que levou o homem a criar tantas crenças, alimentar tantas superstições? Será que ele existe? Será que algumas palavras têm um poder mágico, um poder sobrenatural, um poder extraordinário? Como muitos já sabem, o Espiritismo para nós nada é sobrenatural. Tudo está dentro de uma ordem de leis da natureza que nós ainda não conhecemos. De leis que envolvem pensamento, sentimento, criações mentais. E nós verificaremos então, nessa manhã, se as palavras têm esse poder que abrange essa dimensão espiritual da vida. Mas antes é importante falarmos então desse grande poder que as palavras têm em nossas relações. De alguma forma, as pessoas são para nós aquilo que nós somos para elas. De alguma forma, elas respondem a nós de acordo com como nos comunicamos com elas. Então, as palavras em nossas relações têm um poder extraordinário. Dependendo de como lidamos com as pessoas no dia a dia, de como nos comunicamos com elas, teremos um retorno positivo ou não das suas ações. Então nós criamos impressões diariamente nas pessoas sobre nós mesmos. Hoje vocês me conhecem apenas pelas palavras desta palestra. Quem convive comigo no dia a dia me conhece pelas outras palavras que eu pronuncio. E eles terão naturalmente uma impressão diferente sobre a minha pessoa do que vocês terão dessa manhã. Alguém aqui que se torna alguém frequente no meu convívio passará a perceber outra pessoa que eu talvez seja. Não que nós trabalhemos dessa forma, num lugar isso é de um jeito e no outro isso é de outro. É que de alguma forma nós acabamos sendo assim mesmo, interpretados por aquilo que nós falamos do nosso ambiente. E nós criamos uma impressão nas pessoas. E elas passam a nos considerar como alguém diferente das outras ou não, de acordo com aquilo que nós estamos falando. Então esse poder de influenciar as pessoas a partir das palavras, ele é algo presente, diariamente. Muitas pessoas irão ser classificadas por suas palavras, se elas são palavras gentis, palavras benévolas. Agora, se são palavras agressivas, essa pessoa será entendida como uma pessoa agressiva. E assim nós vamos criando perante as pessoas uma imagem do que nós somos. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Nós não podemos julgar as pessoas por aquilo que elas falam, porque muitas vezes elas falam coisas que não correspondem aos sentimentos reais que elas trazem dentro delas. Nós muitas vezes alimentamos animosidade, rancor, ressentimento, porque nós imaginamos que determinada pessoa é fria, insensível, indiferente, é alguém que não se importa conosco, é alguém que nunca nos dirige a palavra, e nós nem imaginamos que talvez essa pessoa carregue aflições, dificuldades interiores muito grandes, e nós já ficamos emitindo sentimentos, pensamentos em relação a alguém que nós não conhecemos de fato. Quando Jesus disse, não julgueis para não seres julgados, ele estava também se referindo a essa situação. Não julgarmos as pessoas por aquilo que elas estão falando, embora até possamos avaliá-las para conhecê-las parcialmente a partir do que elas falam, mas na totalidade, que ser é aquele, podemos considerar que leva muito, mas muito tempo para nos conhecermos realmente. E às vezes nós passamos a vida inteira ao lado de uma pessoa e não vamos conhecê-la na sua totalidade. Porque cada ser humano é um universo em si mesmo. Cada ser humano é capaz de criações mentais que ele nunca vai compartilhar com ninguém. Apenas na esfera espiritual é possível saber a dimensão exata de quem são as pessoas. Portanto, nós devemos ter uma cautela muito grande ao aplicar essa ideia de que vamos avaliar as pessoas por aquilo que elas estão dizendo e falando. Temos que ter um pouco mais de compaixão ao avaliar, ao julgar o nosso próximo. Porque assim como Jesus disse, na mesma medida que você medirdes, você será medido. Então, se você julga alguém com severidade, você também será julgado pela sua consciência com severidade. Então as palavras nos permitem conhecer as pessoas até certo ponto, e podemos estar criando uma imagem negativa perante as outras pessoas a partir de palavras irrefletidas que pronunciamos diariamente. Outro poder que vamos identificar nas palavras é em nossas relações com os chamados discurso do ódio. Nós vamos entrar em um período agora que os meios de comunicação vão nos trazer massivamente um debate a respeito de quem conduzirá o país daqui a alguns meses. Daqui a quase um ano nós teremos então eleições e nós veremos um amplo debate de ideias onde facções, grupos, partidos estarão um acusando o outro. Esse é parte do processo natural da nossa sociedade. Nós temos que ver até como, até certo ponto, positiva a liberdade que se tem de falar o que se pensa. O problema é que muitas pessoas utilizarão nesse momento, de forma muito hábil, de palavras para enganar as pessoas, para arregimentá-las, para trazê-las para junto do lado deles e eles poderem obter o resultado que eles querem, que é vencer nas eleições. Então nós poderemos ouvir em alguns desses discursos um incitamento à raiva, ao ódio contra determinados grupos. E nós percebemos isso circulando já na sociedade há muito tempo. Nas redes sociais é muito comum as pessoas divulgarem ideias, colocando que determinadas pessoas, determinado segmento da sociedade, são os culpados por aqueles problemas e que eles devem ser combatidos. Na nossa sociedade, nós temos uma tradição muito forte de seguir essas ideias e partirmos para uma luta violenta, uma luta que nós vamos usar a violência para sobrepor-se sobre outras pessoas. Mas isso já aconteceu na história da humanidade, de um povo muito cansado, se sentindo muito oprimido, se sentindo muito constrangido pelos problemas econômicos, sociais, ser mobilizado para atacar um outro povo. É ali que nascem as disposições dos povos para a guerra, para perseguir, para comprometer a existência do outro através de atos violentos. Então nós precisamos estar muito atentos dos discursos que nós vamos ouvir, quais aqueles que estão nos incitando a desenvolver alguma animosidade contra alguém, contra determinado povo. Nós temos e devemos ter o direito de discordar, de se opor, de opinar, mas isso não nos pode levar a odiar ninguém, a sentir raiva de ninguém, a querer punir de maneira severa e dolorosa ninguém. Quando nós ouvirmos discursos que estão então nos incitando a agir de maneira violenta, é discurso do ódio. É discurso, ou seja, são palavras que estão incitando nós a raiva contra alguém ou contra determinado grupo. E isso, fora do controle, pode levar a um desequilíbrio social bem grave. Pode levar a condutas em que as pessoas passam a se combater fisicamente, agredindo, machucando e levando à morte. A história da humanidade está repleta, principalmente no século XX, dessa disseminação do discurso do ódio. Então, ficando, fiquemos precavidos em relação a isso. E precisamos observar que as palavras, elas são também o alimentador de muitos preconceitos, de muitas ideias erradas que nós fazemos sobre outras pessoas. É comum as pessoas, para julgar e condenar determinados comportamentos, dizer que as pessoas que têm aquele comportamento também são portadoras de outros comportamentos considerados nocivos, considerados rejeitáveis pela sociedade. E o preconceito, ele surge quando nós falamos a respeito da vida de outras pessoas, das experiências delas, sem conhecer profundamente. E emitimos um juízo a respeito dessas pessoas e dizemos: essas pessoas são más porque elas têm esse comportamento, elas têm essa conduta. Isso deve ser algo preocupante da nossa parte. Por que eu não gosto de determinada conduta? Por que eu não gosto de determinada pessoa que adquiriu aquela conduta? Quando eu não sei por quê, é porque eu tenho preconceito. Eu já rejeito alguém sem conhecê-la realmente. E isso é muito, e de maneira muito hábil, utilizada com várias intenções. E nós vamos observar que o preconceito está sendo manipulado também nesse amplo debate que nós teremos com a sociedade até as próximas eleições. Nós vamos observar que as pessoas estarão tentando, muitas vezes, dominar a sociedade a partir dos seus preconceitos e a partir das suas crenças também. Crenças são aquelas ideias que nós formulamos e nunca testamos, nunca verificamos se elas são verdadeiras. Nós simplesmente acreditamos que são. As pessoas também manipulam e criam crenças a partir do que se fala. Existem as crenças religiosas, mas existem crenças que nós formulamos sobre as pessoas, sobre a sociedade e sobre nós mesmos. Neste momento, é preferível que falemos sobre as crenças que nós criamos sobre nós mesmos. Nós, desde que somos crianças e vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo ideias daquilo que nós ouvimos, os nossos pais, os nossos familiares, os nossos amigos. E nós vamos criando ideias a respeito de nós mesmos a partir do que as outras pessoas afirmam, a partir do que as outras pessoas dizem. E nós também fazemos isso. Fazemos as pessoas acreditarem que elas são quem elas são a partir do que nós dizemos. Logo mais nós vamos ver alguns exemplos do quanto nós estamos, de alguma forma, fazendo as pessoas se sentirem como elas são ou o que não são, e o quanto as pessoas nos fazem nos sentirmos como somos ou como não somos de verdade. Então as palavras, elas têm um poder muito grande também nas nossas relações, moldando a forma de ver o mundo e a nós mesmos. E devemos refletir sobre isso. Até hoje, o que eu penso sobre mim mesmo é o que as pessoas me disseram ou é o que eu descobri a respeito de mim mesmo? Se eu me pautar apenas pelo que as pessoas dizem, eu poderia ter uma ideia ilusória a meu respeito. Porque afinal de contas, a minha intimidade somente eu sei, somente eu conheço aqui no mundo dos encarnados. Os desencarnados nos conhecem, porque eles podem devassar os nossos pensamentos, então eles sabem melhor quem nós somos. Mas nesse mundo de formas e matéria que vivemos, somente nós nos conhecemos. E muitas vezes, por questões educacionais, por questões familiares, nós passamos a desenvolver ideias a nosso respeito que não correspondem ao que somos de fato. E acreditamos nessas ideias. E carregamos, às vezes, por longos anos, um peso muito grande por aquilo que nos foi falado quando éramos crianças, quando éramos jovens. E estamos sendo aquilo que as pessoas estão dizendo quase todos os dias, quando não refletimos sobre a veracidade do que elas falam, quando simplesmente aceitamos. Mas há algo mais preocupante. Nós estamos também determinando a vida das pessoas por aquilo que nós estamos falando. As crianças, os adolescentes, de alguma forma, se sentem mais seguros ou menos seguros a partir do que nós falamos a respeito deles. A nossa esposa, o nosso marido, se sente seguro, mais segura, a partir daquilo que nós falamos. E nós vamos criando, muitas vezes, um distanciamento em função disso. Por isso que muitos relacionamentos, às vezes, fracassam. Porque as palavras não são bem pensadas, não são bem refletidas. Falamos algo que fere, que machuca, e não percebemos que muitas vezes nós temos algo muito positivo para extrair daquela relação. Temos muitas experiências ainda a viver juntos, porém, pela falta de palavras hábeis, nós não conseguimos cativar essas pessoas e não conseguimos tê-las ao nosso lado por mais tempo. Então nos cabe uma reflexão, o quanto estamos determinando a nossa vida a partir dessas colocações diárias, então. Vamos ver esses exemplos de poder das palavras no nosso relacionamento familiar e verificar o quanto elas estão determinando a qualidade desse relacionamento. As palavras, elas podem então criar laços de união, podem nos fazer mais fortemente unidos às pessoas que nós amamos. Quais são essas palavras? Palavras afetivas. Nós precisamos, a nossa condição atual e evolutiva, nós precisamos de palavras afetivas. Querido, querida, meu bem, minha amada, meu amor. Às vezes as pessoas acham que isso é muita melosidade, mas usa um apelido. Minha nega, meu nego, também é uma palavra afetiva. Se o outro sente na pronúncia dessa palavra uma entonação carinhosa, a pessoa se sente bem, a pessoa se sente firme naquele propósito de estar junto ali. Por isso que nós temos que usar palavras carinhosas, afetivas com as pessoas que nós lidamos. Minha filha querida, meu filho querido. Às vezes a gente não consegue falar que a outra pessoa é importante para nós, porque nós não fomos criados assim. As pessoas às vezes mais velhas falam: ah, o meu pai não me tratou com carinho, nem por isso eu sou uma má pessoa. Mas o nosso pai viveu numa outra época. Nós somos pessoas de um tempo diferente, em que há evolução cultural, espiritual. Precisamos aprender a falar essas palavras. Precisamos dizer. Talvez a gente não consiga todo dia falar: eu amo você, você é uma pessoa importante para mim. Mas sabe aqueles momentos, aquelas datas convencionais que nós achamos que é bobagem a gente comemorar? Aquelas datas que muitas pessoas transformaram simplesmente em comilança. Essas datas são oportunas para isso. Quando a gente vai cumprimentar alguém e falar feliz aniversário, feliz Natal, bom ano novo, feliz Páscoa, vamos aproveitar essa proximidade e falar: você é importante para mim, obrigado por você estar na minha vida, eu amo você. Essas palavras têm uma força tremenda. Se nós não conseguimos dizer para ninguém que amamos alguém, nós precisamos aprender urgente. Precisamos por isso entrar. E nós vamos tentar aproximar isso no nosso dia a dia, sendo gentis todas as vezes que nós nos relacionamos com as pessoas, emitindo uma palavra positiva. Palavras respeitosas também formam laços de união. Tratarmos as pessoas como elas gostam de ser tratadas. Há pessoas que, por uma questão cultural, uma questão de tradição, gostam de ser chamados de senhor e senhora. Vamos tratá-los assim? Os jovens, muitas vezes, tentando ter uma proximidade com outras gerações, chamam os mais velhos de você, chama pelo nome. No futuro, essas convenções vão desaparecer. Mas enquanto alguém gosta de ser tratado assim, façamos isso, não nos custa nada. Assim como um dia o nosso filho cresce e não podemos mais falar: criança, menino, você é uma menina. Para aquele que está crescendo, ser chamado de menino às vezes é uma afronta, porque ele não se sente mais menino. Então nós pensarmos como vamos lidar com as pessoas, como nós vamos falar com elas. Parece bobagem, mas não é. Nós vamos criar vínculos mais profundos com as pessoas quando nós respeitamos a forma como a pessoa gosta de ser tratada. Tem pessoas que gostam de ser chamadas pelo nome, outros por um apelido, outros por uma forma mais tradicional. Pensemos como as pessoas gostam de ser tratadas, porque nós também gostamos de um tratamento especial. Isso cria vínculos e aproxima pessoas. Palavras incentivadoras também fortalecem os laços de união. Muito bem, isso ficou bom. A gente pode até identificar algo errado que a pessoa fez. Deve dizer: ó, isso aqui não está tão bom, mas isso aqui que você fez está muito bom. Nós esquecemos que as pessoas diariamente, elas têm um grande custo para produzir o que produzem, fazer o que fazem, trabalhar como trabalham. E nós nunca damos nenhuma devolutiva se as pessoas estão fazendo certo ou não. Tem pessoas que acham que o elogio é algo negativo. E realmente, quando ele é bajulação, quando ele é mentir sobre a posição da pessoa, ele é negativo. Mas reconhecer o valor de alguém e parabenizá-lo, incentivá-lo, cumprimentá-lo, dizer muito bom, continue assim, isso é muito positivo. Me sinto orgulhoso de ver meu filho tirando 7 na prova. Tudo bem que a obrigação dele era 10. Mas o 7 foi o melhor que ele podia? Foi. Então, parabéns pelo 7. Eu acredito que se você estudar mais, você tira 10. nós devemos conhecer o que há de bom nas pessoas. Uma vez, eu sou professor, trabalho com adolescentes, e uma vez um aluno, eu sempre colocava para os alunos que tiravam 10 na prova, tirar 10 comigo não era algo muito fácil. E aí, então, sempre colocava na prova parabéns para os alunos que tiravam 10. E um dia, a aluna que tirou 9 veio e me falou: professor, por que você não me deu parabéns? Eu fiz o meu melhor, era o máximo que eu consegui ali, e eu estudei muito para a sua prova. Ali eu percebi realmente, ela também merece parabéns, o aluno que tira 8 merece, o que tira 7 merece, desde que ele tenha realizado o melhor dele, desde que ele tenha se esforçado ao máximo. Nós não podemos dizer que alguém é muito bom só porque ela se destacou de todos os demais. A pessoa é muito boa dentro das limitações que ela traz dentro de si mesma. Então, reconhecer o valor, a importância do que as pessoas fazem, junto com uma palavra de incentivo: olha, você conseguiu até aqui, se você lutar mais, você vai buscar mais, você vai conseguir mais. É algo profundamente positivo. Já pensou, você trabalha uma vida inteira, o seu trabalho profissional, se esforça, luta, batalha muito, nunca ouviu o reconhecimento da sua família de tantos anos de esforço? Não traz uma amargura, não traz um desconforto. Nós que trabalhamos em várias organizações, já em várias empresas, nós percebemos em muitos momentos que as pessoas estão fazendo o seu melhor, mas só recebem cobranças. E aí o que que acontece? As pessoas se desmotivam, porque nunca reconhecido o que ela fez de bom. Agora nos cabe pensar em nós. Reconhecendo o que as pessoas fazem de bom, isso é importante, porque quando alguém se sente valorizado, ela se aproxima de nós e passa a ser nosso aliado. Uma pessoa que é menosprezada, ela tende a nos ver como um adversário. Então, quer melhorar as relações? Reconheça o valor das pessoas que você convive diariamente. Palavras de reconhecimento já falamos, e agora as palavras que são desintegradoras dos relacionamentos. Palavras que afastam pessoas, não só relacionamentos familiares, mas quaisquer relacionamentos. Acusações. A maior parte das pessoas que erram tem consciência que estão erradas. É que elas têm, por orgulho, vergonha de assumir que erraram. Então, todas as vezes que nós ficamos acusando repetidas vezes uma pessoa pelos erros dela, nós vamos nos distanciando dessa pessoa. E se nós ficamos todas as vezes retomando situações passadas, situações já superadas, para dizer: você errou naquela época, você fez isso errado naquela época, o que que nós fazemos? Nós distanciamos das pessoas. A não ser nos casos que nós temos que educar alguém, e aí nos cabe fazer sempre de uma forma muito amorosa, muito cuidadosa, em que temos que apontar o erro de alguém, a maior parte das pessoas que nós lidamos diariamente, nós não temos que falar que elas estão erradas. A maioria das pessoas que nós estamos convivendo já são capazes de descobrir por si mesmas. Essa tendência de criar as pessoas querendo cuidar demais da vida do outro, censurando, questionando, e pior ainda, cuidando da vida do outro sem o outro estar presente para se defender, é algo destrutivo. Tem pessoas que vão falar do defeito alheio e cria na outra pessoa uma imagem negativa sobre alguém que muitas vezes não foi daquela forma como foi interpretado. O André Luiz conta uma história muito interessante em uma das suas obras, que ele conta assim: ele tinha ido na casa de uma pessoa, ele como espírito foi na casa da pessoa e viu lá o pai falando a respeito de alguém conhecido dele que já tinha desencarnado. E ele contou a história daquele homem de uma forma muito leviana. O que que ele fez? Ele mentalmente evocou o espírito que estava numa situação de muito sofrimento no mundo espiritual. E à noite, enquanto ele dormia, o espírito veio até a casa dele para tirar satisfação, porque estava falando da minha vida sem conhecer detalhadamente os problemas que eu tenho. Porque o espírito não veio para se vingar, para tirar satisfação simplesmente. Ele queria apenas contar a versão dele. Só que o estado dele era tão lastimável, de tanto sofrimento, que o outro ficou apavorado de sentir a presença daquele espírito no quarto enquanto ele dormia. E vocês sabem, quando a gente dorme, a gente se desprende parcialmente do corpo e pode ter algumas impressões no mundo espiritual. E foi isso que esse homem teve. Então, quando nós estamos falando das pessoas, de alguma forma nós estamos comprometendo a vida delas, a reputação, a relação delas com outras pessoas. E nós usamos as palavras, às vezes, para desintegrar o relacionamento, não nosso, mas de uma pessoa com as demais do círculo dela. E isso nós responderemos um dia no futuro. Olha que poder as nossas palavras têm. A nossa felicidade pode estar comprometida porque falamos mal de alguém, porque prejudicamos a vida de alguém através das nossas palavras. E no futuro, a minha vida está obstruída porque eu falo mal das pessoas. Então isso é algo que deve nos inspirar muita preocupação, muita atenção. Outro exemplo, palavras de reclamações. Dentro do lar, reclamar sistematicamente das situações das pessoas é algo que acaba criando um distanciamento. Às vezes as pessoas estão dando o seu melhor e nós estamos lá reclamando, estamos lá falando que algo não está bom, algo não ficou bom. Nós conseguimos oferecer o nosso melhor sempre? Se não conseguimos, vamos pensar que o outro também está como nós. Agora, se nós já atingimos esse estágio superior de vida, porque realmente atender 100% os demais, sempre com uma boa solução, uma boa resolução, é atributo de espírito superior. E é o que consta, até Jesus descontentou as pessoas, porque ele falava e fazia coisas que contrariavam o que as outras pessoas queriam. E o que ele fazia? Censurava as pessoas por causa disso? Não. Também nós não podemos estar censurando as pessoas se estamos cumprindo bem a nossa parte, elas ainda não cumprem as delas. Podemos sim dizer, falar, olha, isso aqui poderia melhorar, mas ficar reclamando, falando, às vezes a pessoa está precisando profissional da nossa ajuda para conseguir atender aquilo que nós estamos censurando delas. Então as reclamações devem ser pensadas e refletidas, até que ponto elas também não são uma responsabilidade nossa. Por exemplo, para os homens é muito fácil cobrar da mulher que ainda tem a casa impecável, tem a comida bem feita, depois que ela trabalhou o dia inteiro fora e ela chega à noite, ela ainda tem que cumprir uma terceira jornada no dia. É cômodo cobrar o homem que está sobrecarregado, mas e a nossa participação nesse processo? E a nossa contribuição para que ela não se sinta sobrecarregada. Às vezes os nossos filhos não correspondem ao que nós queremos e nós só reclamamos deles. Mas quais foram as intervenções que nós fizemos para que eles conseguissem atender o melhor que nós esperamos? Talvez nós não estamos dando aquela condição necessária que eles requerem. Então, antes de reclamar de alguém, nós temos que pensar: eu contribuí tudo o que podia? Sim, contribuir. Se contribuir, o que mais eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Porque no mundo nós não estamos nas relações para viver uma sociedade em que tudo é dividido matematicamente. Não funciona assim. Há períodos da nossa experiência com as outras pessoas que nós teremos que fazer muito mais por elas. Sabe como chama isso? Amor. Se eu amo alguém de verdade, eu não espero que a pessoa me retribua. Eu não espero que a pessoa matematicamente faça para mim exatamente o que eu fiz para ela. Se eu estou esperando algo em troca, e não é negativo esperar, mas às vezes a gente tem que investir muito mais para obter aquilo que a gente quer. Então nós não podemos conduzir os nossos relacionamentos como se fosse uma sociedade. Só dou aquilo que me dá. Só retribuo o carinho se me dá carinho. Às vezes demora muito tempo investindo para obter um resultado positivo. Então nós temos que pensar: eu já dei todo o amor que eu posso a essa pessoa? para que ela possa corresponder. Se ela não corresponde ainda, é porque falta mais amor dessa relação. Nós até temos o direito de pensar, eu não tenho condições para isso, mas não podemos viver na briga, na reclamação, na acusação, no combate permanente, porque aí perde o sentido de estar com uma pessoa. Palavras ofensivas, é óbvio, é muito comum nas discussões as pessoas remontarem a problemas que envolvem a família do outro, trazendo ali situações constrangedoras que a pessoa já viveu. Fazer ofensas a uma pessoa é sinal que nós não temos ainda um sentimento puro de amor por essa pessoa. Ofender aquela pessoa que nós elegemos para estar do nosso lado é algo profundamente negativo. É contrário à nossa felicidade, porque nós geramos isso por nós também. Se eu ofendo, o outro passa a viver no direito de me ofender. Nós podemos sim ver gravíssimos defeitos em alguém, mas quem não os tem? Quem não traz feridas profundas na alma, vícios, defeitos, imperfeições? Quem não carrega situações, experiências que gostaria de esquecer, de colocar uma pedra e nunca mais lembrar? Todos nós carregamos. Então por que nós vamos atiçar ali a dor, a ferida do outro, acusando, trazendo à tona problemas do passado? Queremos uma vida nova, temos que muitas vezes esquecer erros graves para prosseguir. Mas a acusação é o pior caminho para isso. E palavras grosseiras, usar palavrões, expressões chulas com as pessoas que nós amamos, nós estamos endereçando a elas o quê? Um lixo verbal. Então nós temos que abolir isso, palavrões, palavras ofensivas da nossa vivência. Isso é extremamente importante. E o último item aqui, olha, as palavras manipuladoras. Às vezes isso acontece nas famílias, que é algo lamentável. Um pai quer ganhar a adesão dos filhos para apoiá-lo nas suas decisões. Aí ele começa a denegrir a mãe perante os filhos. Ou a mãe, desejosa dessa situação, dela ter o apoio dos filhos, denigre o pai para os filhos. Isso é algo destrutivo. Pais que agem assim estão trabalhando contra o desenvolvimento dos filhos. Nós podemos ter a divergência por que for com alguém, nós não podemos denegrir essa pessoa perante as outras pessoas, porque o problema da pessoa é com a gente, não é com o outro. Se é bom pai, preservemos a imagem de bom pai. Ele pode não ser bom marido, mas se é bom pai, ele precisa ser respeitado nesse sentido. O mesmo para a mãe, se é uma boa mãe, nós não podemos denegrir a imagem da mãe para os filhos. Ela pode não ser uma boa esposa, mas como mãe, ela tem a sua tarefa ali impecável, nós temos que respeitar isso. Isso é previsto inclusive em lei. Os pais que manipulam os filhos dessa forma, isso se chama alienação parental, podem até mesmo perder o direito de ter os seus filhos junto de si, a guarda, quando manipulam os filhos. E essa manipulação, ela se estende a muitos dos nossos relacionamentos, entre irmãos, no ambiente profissional. Nós estamos de alguma forma trabalhando, manipulando as pessoas para comandá-las, e isso é algo negativo para nós também. Uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. E às vezes nessa vida a gente não consegue reaproximar as pessoas de nós, porque elas saem tão magoadas, tão feridas pelas nossas palavras, que elas não vão se sentir mais dispostas a nos dar novas oportunidades. Então cuidemos das palavras, porque elas têm um poder destruidor nas nossas relações. Mas também tem um poder positivo. Como vimos, as palavras de afeto, de carinho, de ternura, de reconhecimento, de amizade, são palavras fortalecedoras. E as palavras, elas têm uma influência sobre nós mesmos. O que nós afirmamos diariamente cria em nós uma disposição perante a vida. Quando eu afirmo algo positivo sobre mim mesmo, reforçando as crenças positivas que eu tenho sobre mim mesmo, eu tenho uma disposição melhor para o enfrentamento dos desafios da vida. Por que que tem pessoas que já começam a semana e agora à tarde vai começar assim? A pessoa vai começar a reclamar dos desafios dos próximos dias. Ah, porque amanhã é segunda-feira, amanhã tem rotina, amanhã tem problema, amanhã tem que enfrentar a situação. Na terça-feira tem que ir no cartório, na quarta tem a duplicata para pagar e não consigo ainda, não tenho dinheiro ainda. A pessoa já começa a falar das dificuldades e ela vai se sentindo angustiada, porque ela vai relacionando tantos problemas e ela vai comentando aquilo, e quem ouve também começa a entrar nessa onda mental. Ah, porque aquilo não vai dar certo, porque vai ser difícil. Observe, há uma idade que as crianças começam a rejeitar o início da semana. Geralmente quando elas começam a prestar atenção nos pais, reclamando da segunda-feira, reclamando que acabou o final de semana, reclamando que vai ter que enfrentar os desafios. Essas ideias, elas são transmitidas nesse convívio ali familiar, e nós criamos uma nova geração ouvindo a gente reclamar do próximo desafio. Mas vamos pensar, o que a gente preferia falar sobre o amanhã? Que nós temos um emprego que, com todos os problemas, ainda assim é o nosso sustento, ou que amanhã a gente vai sair para procurar emprego? Essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Mostrar para a criança, ela não está gostando de ir para a escola, falar, olha como é triste uma criança crescer sem ter ido à escola. E reforçar o que é positivo, porque aquilo que nós estamos falando está criando uma disposição em nós e nas outras pessoas. E isso vale para um monte de coisas. Comece a reclamar do seu trabalho. Lá na hora do almoço, sai todo mundo para almoçar e começa a falar mal do chefe, como muitas pessoas fazem. Fala mal da empresa. Fala mal de tudo que você está obtendo dali. Aquele lugar vai ser desanimador. Nós não teremos vontade de trabalhar naquele lugar, porque isso reforça uma indisposição dentro de nós. Agora, destaca o que tem de bom. Reforça as coisas bacanas que você está vivenciando ali. A oportunidade, o crescimento. Não é aquele salário, mas é um salário. Destaque a oportunidade de você aprender algo novo. Os desafios, tudo que vem sendo apresentado, destaque como positivo. Você passa a ter uma disposição diferente para o enfrentamento. Por isso que nós precisamos afirmar as coisas positivas diariamente, porque isso cria disposição em nós. E nós, a partir do que nós falamos sobre nós mesmos, nós estamos recriando a nossa história diariamente. Ninguém viveu só em felicidade. Mas as pessoas tendem a uma época da vida, à medida que vão envelhecendo, a lembrar com muita amargura das tristezas, dos problemas, das perdas. Alguém que entra nessa sintonia, ela cria e reforça uma memória somente das coisas negativas que ela viveu. E ela chega à conclusão, eu fui uma pessoa infeliz. Ela esquece todas as vezes que ela riu, todas as vezes que ela abraçou alguém que ela amava, todas as vezes que ela comeu as coisas que ela gostava. Ela esquece todas as vezes que ela viveu momentos agradáveis, momentos divertidos. Por que nós temos essa tendência? Que ainda estamos aprendendo que temos que valorizar aquilo que há de bom na vida. Vamos recontar a nossa história? Vamos dar mais destaque ao que é bom, que nós vivemos, aquilo que foi experiência positiva? Essa pessoa bacana que você é hoje, honesto, trabalhador, íntegro. Todas as dificuldades foram para chegar nisso que nós somos. Então vamos explicar essas coisas boas, porque assim recriamos uma história muito positiva sobre nós. A gente pode lembrar assim, ah, mas a minha mãe me abandonou. Como que eu vou contar uma história positiva sobre a minha vida? Aquela mulher que eu tinha que me amar muito, não foi capaz de me acolher. Talvez ela esteja submetida a pressões profundas que ela não conseguiu vencer. E ela te encaminhou para uma adoção. Mas graças a Deus que outras pessoas amorosas chegaram na sua vida e te acolheram. Outros amores vieram ao seu encontro. Outras oportunidades surgiram. Por que elas não são tão grandes quanto elas? Tudo depende da importância que nós atribuímos aos fatos. Tudo depende do valor que a gente dá àquela situação. Você pode ter tido uma pessoa que não te amou como devia. Mas se você teve uma, você está empatado. Se você teve duas pessoas que te amam muito, você já está com lucro. 3, 4, 5. No futuro, essa mãe voltará e terá uma nova oportunidade de dar o amor que não te deu. Com isso, nós precisamos pensar. Esse é um exemplo apenas. Toda experiência negativa que nós tivemos, ela é inferior quando comparada às experiências positivas. Todas. Nós sempre teremos recebido mais do que nos fez sofrer. Mas depende do que a gente acredita. Se eu acredito que uma única situação é capaz de me fazer infeliz pela vida toda, é. Ponto. Se eu acredito que inúmeras outras situações positivas me fazem sentir felizes hoje, é. Depende do que eu estou dando valor naquele momento. Por isso que ao recontar nossa história, vamos dar destaque às coisas boas, dar destaque às experiências positivas que tivemos. Aí nós vamos nos sentir felizes. E aí chegamos finalmente naquilo. Tenoria é aquela parte das palavras. Elas têm um poder espiritual, determinam coisas, atraem situações ou afastam. Vamos ver o que André Luiz falou sobre isso para a gente chegar a uma conclusão. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. O que vocês deduzem aqui? O que nós falamos, se nós temos intenção de que seja, se nós alimentamos sentimentos, emoções, pensamentos em torno dessas palavras, elas estão movimentando o mundo espiritual ao nosso redor. Elas estão criando uma força vigorosa de estranho poder, porque nós não sabemos direito como isso acontece, mas existe. Quando eu abençoo alguém e falo para o meu filho, quando ele está indo para a escola, vai com Deus, Deus te abençoe, não são só palavras. Há um poder seu que está movimentando elementos do mundo espiritual para ajudar aquela criança a chegar bem na escola. Quando eu falo para alguém obrigado, um sentimento de gratidão, esse obrigado é algo fluídico que vai em direção a essa pessoa. Quando eu falo amo você, um sentimento de amor é mais do que palavra, é uma ligação espiritual que se cria com a pessoa. Então o que nós falamos, tendo realmente sentimento, intenção, é aquilo que nós queremos realmente, acontece, gente. É que às vezes a gente está muito fraquinho nesse sentimento. Às vezes a gente não desenvolveu ainda aquele poder de acreditar mesmo. Mas quando a gente desenvolve isso, isso vai ao encontro da pessoa. Chico Xavier, uma pessoa incrível, extraordinária, tem uma história impressionante sobre o poder das palavras. Certa ocasião, ele estava apressado, saindo do trabalho, da casa dele para ir para o trabalho, e uma senhora desesperada queria muito falar com ele. E ele explicou, olha, estou precisando de trabalho, senão eu vou chegar atrasado, mas no final do dia eu atendo a senhora e converso. E aí ele continuou o caminho dele. Aí Emmanuel, seu espírito protetor, orientador da missão do Chico, aparece para ele e fala, Chico, volte lá, atenda a mulher, ela precisa falar. E ele obedeceu, voltou e conversou. Depois que terminou a conversa, seguiu novamente o trabalho. E aí Emmanuel mais uma vez fala para ele, agora vire-se para trás e veja o que está acontecendo. Aí ele olhou para a mulher e viu que enquanto ela falava, obrigado Chico, vai com Deus, vinha vibrações luminosas que trazia para ele um bem-estar imenso. Vinha projetando junto com as palavras delas coisas maravilhosas. Isso quem é capaz de ter uma vivência como ele tinha pode saber o que é. E aí Emmanuel conclui o ensinamento. Imagine você se ela tivesse dito, vá com o diabo. Que tipo de vibração essa palavra desperta? Coisas negativas, ruins? Porque está dentro do sistema de crenças da pessoa. Percebe que quando eu falo para alguém que me fecha, tomara que bata o carro lá na frente, feliz que me fechou. Se eu tiver com raiva dessa pessoa, eu estou sendo um dos alimentadores de um possível acidente de trânsito. Se eu falar, ela vai sair da minha empresa. Empresa desgraçada, tomara que fale e feche as portas. Eu estou trabalhando contra o meu lugar de trabalho. Percebe que tudo nós temos que abençoar sinceramente. Mesmo que não tenha nada de bom, perdoemos. Mas não vamos falar carregando a nossa emoção de raiva, de ressentimento, nada contra ninguém. Porque no mundo já tem muita gente praguejando, amaldiçoando. Sejamos nós quem abençoa. Sejamos nós quem falemos a palavra do bem, que tem toda essa força. Porque assim nós estaremos contribuindo para o progresso espiritual da humanidade e do nosso mesmo. Essa parte nós já falamos de certa forma. Essa também já falamos. As nossas palavras são como as sementes presentes nas cipselas do dente de leão. Essa plantinha aqui, essa florzinha aqui, é o dente de leão. E aqui é a cipsela, aquela pluminha que muitos de nós brincamos na infância, não é? Quando você assoprava aquela bolinha, o que acontecia? Tudo aquilo se espalhava. É possível reunir aquilo de novo? Não. E aqui, ó, bem na base dela, tem uma semente. Essa planta é uma das plantas que tem distribuição em todo o planeta. Sabe por quê? Ela é capaz de viajar nessa pluminha, nessa cipsela, atravessando oceanos pelas correntes da hélice. E onde tiver sol e temperatura adequadas, ela germina e cresce. Aqui no Japão, na África, na Indonésia, em qualquer lugar do mundo, onde tiver sol apropriado, ela vai crescer. As nossas palavras são como essas sementinhas aqui da cipsela. Elas ganham o mundo, elas vão para lugares que nós não sabemos a repercussão que elas têm. Ela alcança e determina algo de alguma forma. Uma vez lançadas ao vento, voam longe e, alcançando condições favoráveis, germinam e multiplicam o que trazem em sua essência. Então nós estamos, de alguma forma, semeando o mundo a partir das nossas palavras. Estamos determinando, de alguma forma, todo o mundo a partir do que nós falamos. Então nossas palavras têm muito poder. E Jesus falou sobre esse poder das palavras assim, olha só. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus falou isso quando os judeus quiseram perguntar para ele por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Eles tinham uma preocupação com o ritual para ingerir alimento. Era necessário fazer as lavações, a lavagem correta das mãos. E Jesus disse, olha, não é isso que contamina espiritualmente o homem. Porque na época ninguém tinha preocupação de higiene. A preocupação era com a natureza espiritual do homem. Mas aí, Jesus, entendendo o que motivava eles, diz, o que está contaminando a vida das pessoas é o que sai da boca. O que está alterando as nossas relações no mundo são as nossas palavras. Se o que sai da boca contamina, o que sai da boca também pode purificar. Então as nossas palavras têm um poder muito grande. Então, que essas palavras que eu disse nesta manhã possam ser como essas sementes, possam repercutir de forma positiva, que possamos todos nós manejar de maneira mais adequada essa possibilidade incrível que nós temos de nos comunicar, usando como um grande instrumento de nossa elevação espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos proteja. Muito obrigado pela atenção de vocês.